Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos gravando um episódio hoje sobre um lançamento no cinema, filme novíssimo em folha, dos irmãos Philippeau, de quem nós já falamos aqui no podcast, no episódio, acredito, número 8, né? Muito tempo atrás, a gente falou daquele Talk to Me, Fale Comigo, filme de terror, assim, que marcou bastante, assim, uns dois diretores australianos jovens, assim, gêmeos, que saíram de fazer uns vídeos do YouTube, coisa assim. A gente estava de olho no que eles iam fazer, né? Então, esse aqui já é o segundo filme deles. Faça Ela Voltar, Bring Her Back. Filme desse ano agora, 2025, com a Sally Hawkins e um elenco assim, de atores jovens, né? O Billy Barrett, Sarah Wong. Mas antes da gente falar do filme, deixa eu apresentar meus dois co-hosts, grande Igor de Campos. E aí, velho? Olá a todos e todas que estão escutando. Sempre um prazer estar aqui com vocês, cavaleiros, falando sobre esses filmes perturbadores, vorazes e australianos. E aí, grande Diego Nunes também tá aqui com a gente. E aí, rapá? Tudo bom? Beleza, pessoal? Mais um episódio, mais um filmão de terror recente, 2025. Talvez um dos melhores filmes de 2025 de terror, né? Um filme que me despertou ódio, mas não pelo filme. Eu sou o Felipe Sobreiro. Mas então, já falando desse ódio do Diego, né? Vamos falar da trama do filme. Então, é um filme que é novo, né? A gente vai ter spoiler, porque a gente precisa falar dos temas do filme, da história do filme. Então, ficou o aviso pra você. Esse episódio agora tá saindo quase ao mesmo tempo com o filme, então é perfeito, assim. Você assista o filme antes, que vale a pena. A gente vai estragar a história agora, né? Se passa na Austrália contemporânea. São dois meios irmãos, cujo pai morre no chuveiro, assim. E eles encontram ele, é um irmão, o menino mais velho e a menina mais nova, que é cega, né? E aí, como eles, os dois são menores de idade, eles vão parar no sistema de social, né? Lá da Austrália. E eles acabam indo ficar com uma mulher que é ex-funcionária lá, então ela é de confiança e tal, mas de cara, né, você já começa a ver que tem uma coisa bem esquisita lá, ela é muito, tem a personalidade meio encherida, ela meio que controla eles, ela quer separar o menino mais velho dela, da irmã mais jovem, tem um outro menino lá estranho que não fala nada, tal de um Oliver, a gente aprende que ela tinha uma outra filha dela que morreu afogada, tem uma sensação de estranheza e de traumas, assim, por trás de tudo, né, e a gente começa a ver que a mulher, ela tá meio que aterrorizando o irmão. O menino começa a acordar todo urinado, assim, de manhã, um cara de 17 anos, assim, que malha, né? Não é uma criança pequena. E a gente acaba vendo, eventualmente, que é ela, que ela mija no potinho lá e joga nele. Ela começa a sabotar. Ela quer que ele vá embora pra ficar com a menina. Por quê? E aí que começa a parte do terrorzão bizarro do filme, né? Ela descobriu numa fita que ela tem lá, um troço assim, meio creepypasta, assim, umas fitas de VHS, de um ritual meio bizarro, assim, macabro, meio satânico, umas fitas lá, através do qual tem um processo que consegue ser feito que faz com que uma pessoa meio que suga a alma de um cadáver e joga numa outra pessoa que se sacrifica pra isso, né? Tipo uma transfusão de alma, né? E ela vai querer fazer isso com a menina. Ela usa esse Oliver como esse intermediário, né? Então ele é um menino meio demoníaco, meio bizarro, que não fala. Ele se machuca direto. E ele vai ser o tipo conduto, assim, que vai passar a essência da filha dessa mulher, Laura, do cadáver lá, que ela inclusive guardou na geladeira, no freezer lá, pra o corpo dessa menina nova, né? Aí começa essa coisa toda estranha, o menino que, esse Oliver que fica trancado, ele sai, ele se machuca, ele morde uma faca, ele começa a se morder uma hora, ele começa a perder dente, ele tá se destruindo, assim, ao mesmo tempo o menino mais velho, ele consegue meio que sair de lá, ele chama a assistente social pra ir lá ver que tem alguma coisa de errada, tem uma briga lá e a Laura acaba atropelando a assistente social, afoga ele numa poça, o menino morre, inclusive, que você pensa que é o protagonista do filme, não, ele morre, e aí ela vai tentar fazer o processo lá de tomar o corpo da menina cega, só que ela, né, ela chama ela de mãe no momento final, assim, a mulher meio que tem uma, cai a ficha, né, e a menina consegue fugir, aí no final você descobre que ela foge, aí a polícia chega e descobre aquele cenário todo lá, né, esse é um filme bem chocante, bem violento, assim, com muito body horror, muito gore, assim, bem nojento. Eu acho que é um filme que é bem bem menos assustador que o anterior deles, que assustava mais com a atmosfera, com a sensação do filme, com a maneira como você ia aprendendo as coisas. Esse aqui eu acho que é um filme que é muito mais de ansiedade, de angústia, assim, de, como o Diego falou, de raiva, né? Você fica se sentindo hiper agoniado e puto com ela, né? Com a mãe, porque ela é hiper maquiavélica, escrota e fica manipulando essas crianças pra tentar sacrificar uma delas pra essa insanidade que ela tem na cabeça. E eventualmente você meio que descobre que é verdade, né? Porque o menino ali, no final do filme, o Oliver, né? Que era um menino que nem era parente dela, ela tinha sequestrado esse outro menino. Ele tá todo mutado, assim. Ele é uma criatura demoníaca. Então aquilo tudo que ela ia fazer realmente parece que é real, né? Não é simplesmente uma loucura, uma insanidade dela, e sim um processo que teria dado certo, né? O menino, no final, ele é um demôniozinho, né? Mas é isso. É um filme bem chocante, bem violento. Eu achei bem legal, mas eu não me assustei muito, não. Eu fiquei realmente, mas com muita ansiedade o filme todo. Um filme angustiado, assim, de nervoso mais do que de assustador, eu achei. Mas é isso, né? Essa foi a trama do filme, e essa já também foi a minha impressão. Eu acho o elenco todo ótimo, né? A Sally Hawkins, que quem não conhece, ela faz a mãe lá do Paddington, né? E ela faz uns filmes tipo Happy Go Lucky, assim. Ela fez a Forma da Água. Ela é uma atriz hiper carismática, né? Ela meio que emana uma bondade, assim, uma simpatia que foi hiper usada ao contrário nesse filme, né? Escolheram ela meio que pra deturpar essa imagem, e isso ajudou o filme muito, né? Porque você vê a Sally Hawkins, mas é um monstro, né, que tá ali. Então eu gostei muito, especialmente das atuações, dos efeitos de maquiagem e tal. Esses dois irmãos Filippo, eu acho que eles são bem... São impressionantes, né? Pra dois caras jovens, assim, já tem dois filmes bem interessantes, bem legais, e eu vou continuar na expectativa do que eles vão continuar fazendo, né? Já, eu diria que eu sou um fã deles. Mas bom, agora sim, partindo para suas impressões, galera. Vamos começar pelo Diego. E aí, velho? Eu sei que não tem história porque é um filme recém-lançado, né? Mas o que, que você achou do filme, então? Qual foi a sua impressão? A primeira vez que eu vi, eu também achei um bom filme de terror. Fiquei realmente também muito incomodado com a personagem. Eu acho que a protagonista... Já vou botando uma polêmica aqui. Eu acho que a protagonista do filme é a mãe, é a Sally Hawkins. E eu acho que o protagonista é a Laura. Porque eu acho que toda a trama gira em torno dela. Eu acho que mais do que as crianças, mais do que o Andy e mais do que a Piper... Acho que o Andy e a Piper, especialmente a Piper, né, podem ser vistos como protagonista, mas eu acho que quem move tudo, quem realmente põe toda a trama em ação, é a mãe, é a Sally Hawkins, é a Laura. E toda a motivação do filme, né, todo o ímpeto do filme vem da Laura. Tanto é que o título do filme é Traga Ela de Volta. É o desejo dela, a motivação do personagem é Traga Ela de Volta, Bring Her Back. Inclusive isso que você está falando dela ser o motor da produção toda, né? Porque nesses jogos mentais que ela faz, tem uma hora que o menino, ele bate a cabeça, o Andy, né? Ele está no hospital. E ele tá meio confuso, assim. E ela fala pra ele, né? Ela meio que confessa que foi ela que matou o pai dele. Ela fala isso naquela cena. Ela diz, você acha que foi por isso que eu matei o seu pai? Aí o cara fala, o que que você disse? Aí ela desconversa, né? Porque ele tá confuso, meio drogado, assim. Então, realmente, inclusive, a morte do pai... já veio dela, né? Porque uma das coisas que esse ritual precisa é que a pessoa pra quem você vai passar o espírito seja morra do mesmo jeito que quem morreu. E a filha dela também era cega, né? Então parece que ela procurou uma criança cega e pôs em ação toda essa história, né? Do pai morrer e de adotar eles. Então ela realmente causa tudo, né? Inclusive antes dela entrar na história, ela já tá movimentando a trama. Então é um filme que é, assim, relativamente complexo. Porque eu, quando vi pela segunda vez, pro podcast, assisti ontem o filme, muitas coisas se encaixaram pra mim. Eu percebi vários detalhes que eu não tinha percebido a primeira vez. Então é um bom filme pra ver duas vezes. Eu acho que você vai aproveitar o filme vendo ele duas vezes. Porque é exatamente isso, né? Que o Felipe falou. Eu acho que toda a trama ela é movimentada, né? A força motriz da trama é a mãe, é a Laura. E isso que eu acho muito interessante. A primeira coisa interessante, legal do filme que eu achei, é que ela é uma grande antagonista, uma grande vilã, uma personagem hiper maquiavélica, uma personagem que usa todo o conhecimento e experiência de vida dela pra manipular e torturar e fazer terrorismo com adolescentes, com crianças. Mas ela é a protagonista também, né? É ela que quer, ela que tem o desejo de ter a filha dela de volta. Então, eu achei essa mistura de antagonismo com protagonismo muito interessante, muito bom. É um primeiro aspecto positivo que eu achei do filme. Outro aspecto positivo que eu achei é que tanto o Fale Comigo quanto Faça Ela Voltar, são filmes que eu acho muito bom esses jovens australianos, porque esses irmãos irmãos Philippeau, né, eles se recusam a fazer filmes pelo terror, o terror pelo terror. Eles sempre criam personagens tridimensionais. Então a vilã, a Laura, né, ela é uma personagem, é uma personagem tridimensional, uma vilã muito escrota, filha da puta, mas ela é tridimensional. Ela é humana também. Especialmente o final lindíssimo, aquela cena final dela maravilhosa na piscina com a filha, lindíssimo. Adorei como termina o filme. Então ela é uma vilã humana, uma vilã que você consegue se identificar, não é caricata. E os personagens são todos têm uma história de vida. Né, tanto no primeiro filme quanto nesse filme, todos os personagens têm uma história, têm um passado, eles têm afetos, têm relações. Não é um terror, um filme de ação, um filme de terror que a gente tá afim de ver só a emoção e o medo e o fantasma e o susto. Não. E esse filme, mais do que o primeiro, né? Se o primeiro é mais assustador, eu concordo com o Felipe, me assustou mais, né? Especialmente que eu vi no cinema e tudo. Esse filme é mais adulto, esse filme ele tem uma trama mais profunda, ele tem um aspecto psicológico, um aspecto dramático mais adulto e mais intenso e mais complexo, mas ele não assusta tanto quanto o primeiro, né? Porque talvez não tenha sido esse o propósito principal do filme. Mas ele é um filme que não poupa o espectador, e esses diretores, é muito legal isso, né? Eles não têm pena. Os personagens, eu nunca vi isso, né? O primeiro filme também. Os personagens sofrem, sabe? O menino desse filme, tem um menino no primeiro filme, no Fale Comigo, né? Que sofre que nem um filho de uma puta, o menino, né? De 13 anos, né? O irmão mais jovem da principal. E esse filme também, o garoto, ele está lá só pra sofrer, terror e morrer. Caraca, velho, esse menino vai pro céu, com certeza. Caraca, velho. Então, acho legal que esses diretores, eles têm essa diferença, né? Eles se preocupam com o personagem, se preocupam com o desenvolvimento da psicologia de cada um. Eles realmente têm esse aspecto que não muito hollywoodiano, né? De fazer os personagens passar por umas provações, e às vezes as provações elas não recompensam no final. Não, provação, depois você morre, filha da puta. Tá fudido. Seu destino é se fuder na vida. Então é muito bom. Achei filme de terror, horror, é horror. Prepare-se para o horror. Muito bom. É realmente, né? Você acha que o Andy, o protagonista do filme, o herói, ele não chega no fenômeno da história, né? Igão, e você, cara? Qual foi a sua impressão desse filme? Bom, pra começar, eu faço minhas as palavras do Diego. Eu acho que é um filme autenticamente de horror, né? Ao contrário daquilo que a gente tem visto esse ano. Eu confesso que eu tô ainda um pouco decepcionado com 2025, né? Apesar da gente ter uns nomes grandes, né? Do cinema de horror fazendo filmes esse ano. Mas, assim, eu confesso que até agora eu não gostei de nenhum desses grandes filmões, né? Que foram lançados. Então, assim, pra quem já escuta o podcast sabe das minhas opiniões a respeito de Sinners, sabe da minha opinião a respeito daquele Late Night with the Devil, Companion, o próprio Herege com o Hugh Grant. Eu tô achando todos... Nosferatu é uma exceção, mas assim, a grande maioria dos filmes de horror que estão saindo agora, né, eu tenho achado muito chatos. Esse filme de hoje, né, sobre o qual a gente vai falar, o Bring Her Back, né, Traga Ela de Volta, Faça Ela Voltar aqui no Brasil, eu acho que é uma felicíssima exceção. Eu ainda não assisti todos os filmes de horror que foram lançados, né, até o presente momento aqui, em 2025, mas eu arriscaria dizer que esse é de longe o melhor filme de horror. Como vocês mesmos já falaram, eu acho que é um filme adulto, é um filme que traz personagens complexos. É difícil não falar um pouquinho sobre aquilo que a gente conversou no episódio anterior, né, quando a gente falou sobre o Extermínio e a Evolução. É um filme em que você realmente vê que os diretores deixaram com que os atores conduzissem a emoção do filme e não ficassem enchendo a tela de efeitos e música, nada. É um filme de horror feito do jeito certo. Ele é muito bom nesse sentido, sabe? Eu acho que tá tudo muito bem colocado. Da fotografia, as músicas, a interpretação dos atores. Sally Hawkins, eu acho que ela provavelmente vai entrar nessa cada vez mais abrangente categoria, né, de grandes atores e atrizes em filmes de horror que fazem papéis maravilhosos, que entregam grandes interpretações, mas que acabam não sendo reconhecidos, né, nem por Cannes, nem pelo Oscar, não sei. Esse preconceito que a gente sabe que existe, né, contra o cinema de gênero. Mas é absolutamente fantástica a interpretação dela, não apenas dela, né, mas de todo o elenco, né. Eu destacaria aqui também o Jonathan Rhys Meyers, que é o menino que faz o Oliver, né, que depois você descobre que o nome dele é Connor. Que medonha a interpretação desse menino, né? Ele tá fantástico. Todo o elenco tá muito bom. E, claro, também, assim, não posso deixar de mencionar, assim, porque é um filme que ele, em nenhum momento ele tenta, né? Ele tem uma mensagem, ele tem toda uma tese por trás da história dele, mas que ele não tenta ensinar você tati-pitati, assim, sabe? Tipo, olha, espectador, senta aí que eu vou falar pra você o que que é. Não, você tem que, como o Diego falou, você tem que assistir esse filme duas vezes, três vezes, pra você perceber essas camadas sutis de significado e sentido por trás das imagens do filme. É um filme muito sutil, que ele, o tempo todo ele está falando com você através das imagens dele, através da simbologia dele, né, através dos temas dele que estão lá também. Assim, você tem um grande tema óbvio, né, que é o tema do luto, mas eu acho que tem muitas outras coisas também para se falar nesse filme. E, bom, tá aí minhas impressões. Gosto muito desse filme. Assim, eu gostei muito da primeira vez que eu assisti, gostei ainda mais da segunda e da terceira vez que eu assisti o filme pra gente gravar o podcast, né? E ansioso para falar com vocês sobre esse filme, cavaleiros. Eu acho que esse é um filmão que a gente tem em mãos aqui. Muito bom. Mas então, realmente eu ia puxar desse primeiro esse lado, né? Que esse é um grande assunto do cinema de horror contemporâneo, né? De perda e luto como algo entrelaçado com o terror sempre, né? Horror direto, assim, dos últimos 15 anos, ou sei lá, talvez no século XXI como um todo, assim. Esse é um dos grandes temas do terror, mais do que tinha sido antes, né? Que é luto associado ao terror, né? A gente tem um filme que me lembrou um pouco esse, O Hereditário, né? Tem um elemento disso, daí pra frente é bem comum, inclusive nesse, né? Que é um dos grandes temas mais básicos, né? Que eu acho que a gente nem precisa tocar muito, né? Porque o luto como um assunto, a gente tá meio batido até. Inclusive, a gente, não sei se a gente falou tanto no episódio passado, mas no Cães Não Usam Calças, por exemplo, é um filme que tem uma conexão direta com esse, né? Que é uma pessoa morre afogada. E aí a pessoa que sobra, que no outro caso, no filme era o esposo aqui, é a mãe, tem que lidar de alguma maneira com isso, né? Isso é um dos, eu acho que eu sinto que é um tema que tá bem disseminado no cinema contemporâneo, especialmente de terror, assim. Então bora ir um pouco além, né? Por exemplo, Igão, que você falou, né? Além do tema do luto e tal, que a gente já falou bastante, inclusive se quiserem pode falar, mas puxa um outro, assim, que o que, que você achou, por exemplo, esse elemento, uma coisa aqui falando em Hereditário, né? Essa coisa da relação interfamiliar dele com a menina, com a irmã, é a menina com a mãe adotiva, esse outro menino, o Oliver, lá, eu acho um dos temas bem fortes, né? Família como um elo como uma fonte de tensão, mas também de apoio e tal, né? Mas, bom, puxa aí um que você queira a gente falar sobre ele. O tema da família é um tema muito importante para esse filme também, né? Eu acho que é um tema que a gente deveria abordar nesse episódio que a gente tá gravando hoje, né? Porque eu acho que isso tem muito a ver com as simbologias do filme. E quando eu falo família, assim, não quer dizer simplesmente a relação entre os irmãos, que talvez seja a coisa mais óbvia, mas também a relação da personagem da Sally Hawkins com os meninos, né? Porque ela é uma mãe que ela não pôde cumprir o seu destino de mãe. Ela é uma mãe que ela falhou ao proteger a própria filha dela da morte. Inclusive, essa fala do menino, agora eu esqueci o nome dele, como é que é o nome dele? O mais velho é o Andy, o que não fala nada é o Oliver. É o Andy, isso, é a fala do Andy que deflagra aquela fúria nela, assim, sabe? Quase no final do filme, né? Quando ele fala assim, tipo, você falhou a proteger a sua filha, você não... Quando ela fala assim, eu estou aqui para proteger a Piper, e ele fala, você vai proteger a Piper assim como você protegeu a sua filha, e ela fica furiosa nisso. Ou seja, ele tocou num ponto importante aí. É justamente, porque o próprio Andy, ele é um personagem que ele é um protetor, né? Eu acho que essa é a função dele na família. Ele tá lá para proteger a Piper das coisas feias do mundo, e daí você tem um dos temas do filme. Porque a Piper é uma personagem cega, né? Assim, parcialmente cega. Assim como a atriz, a Sora Wong, que faz o papel dela, que também é parcialmente cega. E eu acho que essa cegueira, ela simboliza uma espécie de olhar pouco atento que se tem ao mundo, a ponto de você não perceber certas coisas. Eu acho que o filme também, ele faz isso de uma forma brilhante conosco, com os espectadores. Porque ele vai te dando aqui e ali certas dicas de que, olha, tem uma coisa muito errado com essas pessoas. Tem uma coisa muito sinistra acontecendo aqui. Mas em nenhum momento ele entrega logo de bandeja pra você o que é. Então, por exemplo, quando a gente entra na casa da personagem da Sally Hawkins, da Laura, você vê que tem algumas coisas muito esquisitas lá. Você tem aquela piscina triangular, né, que tá vazia. Você tem aquele círculo de giz em volta da casa, que você não tem uma real noção disso até uma cena mais no meio do filme, que você percebe, né, que a casa inteira está inserida dentro de um círculo. Você tem aqui o diabo daquele cachorro empalhado lá, que é um negócio que eu achei esquisitíssimo, engraçado, né, mas assim, é muito sinistro aquilo, né, que eu acho que já diz um pouco a respeito da personagem da Laura, né, porque ela é justamente uma mulher que ela não consegue se desfazer do passado dela, que ela não consegue viver o luto, então ela guarda literalmente as coisas do passado dela junto com ela, né, então assim como ela guarda o cachorro empalhado, ela guarda, depois a gente vai ver quase no final do filme, ela guarda o cadáver da filha dela num freezer, que é uma das cenas mais horripilantes do filme. Então o filme ele não entrega nada disso pronto pra você. Ele vai te dando dicas pra que você se sinta meio incomodado e você não veja, às vezes, o óbvio. Assim como a Piper. A Piper, ela não está enxergando parte do mundo. Ela só enxerga... No começo do filme, ela fala que ela só enxerga algumas formas e tons de luz. É, se é claro ou escuro, né? Claro ou escuro, exatamente. Então, ela não vê detalhes. Ela não vê, por exemplo, a expressão no rosto das meninas com quem ela conversa no começo do filme. Ela não vê que essas meninas não estão gostando de conversar com ela e estão fazendo chacota dela nas costas dela. Ela literalmente não enxerga isso. E o Andy fala pra ela, ah, não, essas meninas foram simpáticas, elas gostaram de você. Ou seja, o papel dele é protegê-la dessa dita feiura do mundo. Então, a capacidade que você tem de ir além, de você enxergar não apenas o arco-íris e o sol brilhando, mas também o mundo com aquilo que ele tem de feio, com aquilo que ele tem de cruel e nefasto e horrível, eu acho que isso é um dos temas do filme também. Isso é uma das coisas que está presente literalmente na personagem, mas metaforicamente como um tema geral do filme. E isso é uma coisa que o filme vai fazendo com a gente, porque o filme ele também vai fazendo com que nós, espectadores, comecemos a enxergar aos poucos o que, que é a realidade por trás dessa casa onde se passa a história do filme. Quem é essa mulher? Qual é o drama que ela está vivendo, na verdade? Ela não é simplesmente uma pessoa que muito caridosamente resolveu adotar essas crianças por pena ou alguma coisa assim. Não, ela é uma personagem totalmente quebrada e fraturada que está passando por um drama muito intenso, mas você ainda não sabe o que quer, né? Você começa a enxergar isso aos poucos. Então, isso eu achei uma jogada genial do filme. Você brincar com esse significado da cegueira, tanto real, né, na personagem, quanto também metafórico e quanto temático também, e na própria estrutura do filme, né, fazendo isso conosco. Isso eu achei muito bom. O que vocês acharam dessa jogada que eu achei bem... Eu acho que poderia ter dado super errado, que realmente o menino protege ela do mundo, né? Ele é um buffer, né? Ele é uma distância entre, né, os problemas, a violência e tal. Só que, ao mesmo tempo, eles desenvolveram uma comunicação, uma palavra-chave, né? A toranja. Quando ele precisa abrir isso, né? Precisa revelar uma verdade. E começa a entrar bem devagarzinho, assim, quando ela diz uma coisa pra ele, e aí ela diz grapefruit, né? Toranja. Aí ele fala o que ele pensa de verdade. Aí ao longo do filme você entende, assim, de uma maneira bem sutil, que eles têm essa palavra-chave e nunca é explicado de onde veio, que eu achei legal. Não tem a origem de por que que eles falam isso e tal, mas você entende que quando ela não quer que ele proteja ela, quando ela não quer a versão, né, adocicada e tal, que ele faz pra proteger ela, ela fala essa palavra-chave e ele também pra ela, né? É, eu achei bem sutil e bem jogado isso, né? Estabelecer essa relação entre eles com essa palavra-chave, que não é totalmente explicada, mas é muito claro, né? Eu achei bastante legal. É, eu acho que a escolha da grapefruit, né, da toranja, é excelente, né? Porque quem já comeu grapefruit, sabe, né? Assim, entende que fica pensando assim, por que que as pessoas comem essa fruta no café da manhã? Porque é uma fruta amarga. Amarga e ácida. Exatamente, né? Ela tira o lado doce da vida. Não quero açúcar, não quero melzinho. Eu quero a amargura. Eu quero, sabe, uma fruta assim que vai... Você vai fazer aquele barulho com a boca e vai fazer aquela boca assim de limão. Caceta, comi essa toranja. Caraca, velho. E grapefruit é uma coisa, né, muito comum no café da manhã dos britânicos, por exemplo, né? Sempre tem uma grapefruit lá, tá? É uma fruta que não cresce no Brasil, né? As pessoas não se acostumaram a comer no Brasil. Mas imaginem uma laranja que tem uma casca meio amarela e tem um interior rosa. E é bem amarga e bem ácida. Então, eu achei excelente essa escolha, né? Porque, olha, eu quero experimentar o amargo da vida agora, meu irmão. Então pode me falar, não tem problema. Eu quero saber. Excelente. E eu acho que isso é muito bom também, porque no final do filme, né, ela precisa enfrentar a antagonista, né, a grande vilã, sozinha. Ela não vai ter, não tem mais o Andy pra protegê-la no final do filme. Então faz parte também de um crescimento, né, de uma formação e uma consolidação da autoestima e da capacidade de confiar em si mesma, né, da personagem, da Piper, né, da menina. Que eu acho que também é um tema do filme, né, parecido com o que o Igor falou, talvez o mesmo tema, que é, ela é cega, isso se reflete também na estrutura do filme, né, a gente vai aprendendo as coisas devagar, né, igual a Piper, achei legal o que o Igor falou, né, que a Piper vai entendendo aquela casa devagar, devagarinho, vai somando algumas dicas, algumas pistas, e igual a gente também, mas também ela, o grande arco dela é que ela, no final do filme, ela consegue ver que ela pode confiar em si mesma, que ela não precisa de um protetor, de um tutor, que ela conseguiu sobreviver àquela situação sozinha, brilhantemente, né, porque eu acho que foi uma coisa pensada dela, né, foi uma tática de sobrevivência deliberada, né, de chamar ela de mãe na hora H, né, antes de ser assassinada, quando ela estava sendo assassinada. Mãe, mãe, eu achei pensado. Eu achei ela brilhante. Sim, que eu ia comentar do arco da Piper, essa falta de necessidade de proteção O filme ele também traz um símbolo que eu achei que é muito presente, né? Eu até já tinha mencionado aqui, né, quando falei para vocês, que é o símbolo do círculo, né? Tem várias coisas circulares nesse filme. Aliás, a começar pelo próprio título do filme, né? Traga ela de volta ou faça ela voltar. Se você faz uma volta completa em qualquer lugar, você está andando em círculos. E isso pode estar relacionado a muitas coisas do filme. Isso pode estar relacionado, por exemplo, sabe, ao fato da personagem da Sally Hawkins não conseguir viver o luto. Ou seja, se você não consegue viver o luto, você está andando em círculos, de certa forma, né? Você está voltando num mesmo lugar emocional, num loop contínuo. Você não está indo para frente, você não está progredindo. Porque viver o luto é justamente isso, você aceitar a morte, aceitar a temporalidade e você ir para frente. Se você não está vivendo isso, você está andando em círculos, né? E o círculo aparece ao redor da casa, né? O círculo aparece naquela fita VHS russa super sinistra que aparece no começo do filme, né? Que você tem que desenhar um círculo, né? Onde você está, para o ritual fazer efeito. Aparece dentro da piscina também. Aparece também naquele movimento que ela faz na testa do Oliver, quando tem um momento do filme que parece que o espírito que o Oliver tá carregando ameaça sair do corpo dele e, sabe, deixar tudo a perder. Aí ela traz esse espírito de volta, desenhando um círculo com um dedo na testa dele. Quando ela faz um círculo no vidro, também com a mão toda ensanguentada, faz com que o Oliver, de novo, né, volte a atenção dele pra ela. Então, assim, círculos são preponderantes, né, no filme. E aí é muito interessante ver como no final a Piper, ela escapa da casa e você vê certinho, né, assim, ela escapa da casa, aquele círculo de giz que foi desenhado em torno da casa, ele tem uma quebra, que é justamente o momento em que os pés dela passaram por cima do círculo. Então essa ideia de você sair fora do círculo, de você transgredir, ou seja, você sair da sua área de proteção, isso faz parte desse arco da personagem, porque eu acho que a história dela é basicamente isso. E isso aparece de formas muito sutis no filme. Por exemplo, naquela prática desportiva que ela tem na escola, naquele jogo de queimada que ela tem com outras crianças que também têm alguma deficiência visual, você vê claramente, assim, sabe, que tem um círculo na área onde ela tem que jogar a bola. E ela fica tateando, né, a fita, né, pra saber onde é que tá o círculo, pra ela justamente não sair do círculo. Então, o filme todo é basicamente ela não saindo do círculo, né, ela estando dentro dessa área de proteção, onde ela foi colocada pelo pai dela, pelo irmão dela, pela personagem da Laura, mas assim, muito falsamente, né, porque ela tinha uma agenda muito sinistra aí, mas ela foi colocada dentro de um círculo de proteção, e no final do filme você vê ela justamente quebrando esse círculo, transgredindo e indo longe da área de proteção. Isso eu achei muito bonito, essa metáfora visual do filme. Daí, novamente, sabe, um filme que ele não fala pra você, assim, diretamente, você vê sutilmente, né, o que ele tá tentando passar pra você por meio dessas imagens, dessas simbologias. Eu achei isso brilhante. Eu acho, né, de uma forma ignorante aqui falando, né, leiga. E eu acho que Lacan teria adorado esse filme, porque eu acho que a imagem da energia narcísica, que é exatamente essa energia melancólica que a gente falou no episódio do Cães Não Usam Calças, que é uma energia em si mesmada, uma energia que gira em torno de si mesmo, que não vai pro mundo, que não liga pro mundo, que liga, que eu quero pra mim, e eu vou fazer de tudo pra conseguir o que eu preciso, o que eu desejo. Foda-se os outros. Então, o que eu quero no Cães é ter a minha esposa de volta. Então, eu vou fazer de tudo pra ter contato com ela novamente, né? Minha filha aqui tá completamente negligenciada, mas foda-se. E nesse filme, excelente isso que o Igor falou, porque realmente visualmente, ele mostra visualmente essa questão narcísica da personagem da Laura, da Sally Hawkins, porque ela vai aos extremos absurdos, ela vai ao maior, dos maiores extremos pra conseguir satisfazer esse desejo de ter a filha de volta. E aí, fantástico, né? Porque ela passa o filme inteiro sacrificando os outros, aterrorizando os outros, aterrorizando o Andy, seduzindo e conquistando de forma altamente maquiavélica a Piper, pra conseguir construir a situação. Ela sequestra um menino e põe um demônio dentro do menino. Vocês não têm ideia dessa vilã. E ela ainda por cima, que eu achei fantástico isso, né? Ela ainda por cima, ela foi, tipo, uma forma de psicóloga, que é conselheira, de uma forma de aconselhamento emocional e social, de jovens, né? Para essa instituição social de seguro social da Austrália, ela tinha sido isso por 20 anos. Então ela sabe, ela tem conhecimento exato do que estabiliza e do que desestabiliza uma criança, uma adolescente. Ela sabe, ela tem esse conhecimento e ela usa esse conhecimento de forma absolutamente maquiavélica e cruel para conseguir o que ela quer. O que ela quer supera qualquer outra prioridade. O que ela quer é a filha de volta. Número um. Então, tudo isso aqui não tem. Não, é isso. É o que eu quero, é minha filha de volta. Então, qualquer coisa que eu tenho que fazer pra eu conseguir isso, eu vou fazer. Foda-se. Então isso é o máximo do narcisismo. Visualmente, para a psicanálise, é uma energia circulando ao redor de si mesma. É uma energia que se retroalimenta e que satisfaz a si mesma, né? É uma coisa retroalimentadora, circular, que não tem fim e que é doentia, e que é mortífera. Então, o círculo é uma imagem excelente disso. Perfeito, eu não sabia que Lacan iria gostar muito assim, desse filme. Fantástico, fantástica observação, Diegão. Obrigado, Cinza, por trazer esse tema aqui pra gente. Eu só queria pegar carona em uma coisa que você falou, pra dar mais dois exemplos aqui que eu lembrei. A gente tava falando de cegueiras, a cegueira real, né, da personagem da Piper, e as cegueiras metafóricas, né, que tá presente em alguns personagens. A própria Laura também é uma personagem cega, né, como você falou. Ela conseguiu, através de um ritual esquisito, um ritual russo, né, totalmente sinistro, né, ela conseguiu fazer com que um demônio incorporasse no corpo do menino. Obviamente é um demônio, né, assim, só você vê, inclusive, assim, o reflexo dele certas horas no espelho e a imagem dele na câmera do celular do Andy. Você vê que ele tem chifres, né? Você vê que parece que tem uns cornos que estão querendo sair, né, da cabeça dele. Então, assim, é claro que é um demônio. Mas aí, quando ela vai tentar falar com a Piper, né, quando ela vai tentar persuadir a Piper, né, a se sacrificar para que ela possa ter a filha dela de volta, ela fala assim, ó, eu falei com um anjo e o anjo, ele vai trazer a minha filha de volta. Mas que anjo, mulher? Sabe, você é doida? Você tá cega, sabe? Você não tá vendo que não é um anjo? É uma porra do demônio. Tá incorporando lá no corpo do menino. Essa cegueira também, ela aparece como uma espécie de auto-engano dos personagens. Essa obsessão que eles têm em certas crenças que são totalmente falíveis, né? Mas que eles não percebem isso. E a outra cegueira também é a cegueira da assistente social. Aquela assistente social para quem o Andy corre quando ele finalmente descobre, né? Ou pelo menos ele tem um vislumbre, né, da verdade a respeito da Laura, né? A Andy, tadinha, que acaba sendo atropelada, né? Quase no final do filme. Aquela cena horrorosa. Mas a Wendy também, ela fala assim, não, mas a Laura, né, trabalhou com a gente 20 anos, assim, ela é uma pessoa boa. E uma das coisas que ele falou, assim, mas você não checou essa pessoa antes de você nos enviar pra ela? De novo, aí você volta nesse tema. Mas você tá cego, você não consegue enxergar que essa pessoa não é uma pessoa boa? Novamente, assim, você tem aí várias instâncias, vários exemplos diferentes da cegueira aparecendo aqui e ali no filme. Por exemplo, tem outra, né, um dos elementos que tem na família do Andy, da Piper, antes até da entrada da Laura na história, é que o pai, que a gente só vê ele já morto, né? Ele tinha uma relação violenta com o menino, mas não com a menina, né? Isso era algo que a menina literalmente não via e também não sabia. Então, não sabia, era cega nos dois sentidos, né? Ela nunca visualizou isso, né? E aí, voltando a uma coisa que o Igor falou, né, antes, né, sobre a quebra do círculo no final do filme, acho que três personagens quebram o círculo. É a menina, né, que o Igor falou, que ela passa, ela sai, consegue fugir da casa e passa pela linha e encontra um carro, né, que dá carona pra ela e salva ela. O menino endemoniado, né, ele o demônio, eu achei isso muito interessante no filme, depois eu queria perguntar pra vocês, né. O demônio, ele é um demônio que eu achei muito legal, esse demônio. É um demônio meio diferente, porque ele não fala. Primeira coisa, que ele não fala. Tá nem aí pra falar. Ele não é um demônio exorcista, que manipula e gosta de falar e gosta de torturar. Tá nem aí. Ele não fala nada disso, né? Ele não quer saber disso. Ele, caladão. Mas ele veio com um propósito. Ele veio pra comer um ser morto, incorporar essa alma e passar essa alma para um outro corpo, para um outro cadáver, que morreu do mesmo jeito, né? Tem que ser duas mortes iguais. Mas ele é um demônio esfomeado. O personagem do menino endemoniado é um personagem que tem fome. Tem todas as cenas que ele aparece, tem alguma coisa que denota fome nele. Ele quer comer. Ele tá esperando, né, que a Laura dê a filha dela para ele comer. Ele quer, sabe, tá com fome. E aí ele termina, assim, uma das cenas finais, né, quando ele, finalmente, a Laura permite que ela coma a filha dela, ele tá com aquele barrigão meio de barriga d'água, de verme, assim, né, e aí ele, quando ele percebe que a mãe não tem o sangue frio, não consegue matar a Piper, que a Piper brilhantemente manipula ela de volta e ela perde a motivação, né, perde a decisão e ela poupa a Piper, né, a Piper consegue fugir, ele vê que não vai dar, o ritual não vai se completar, já era, e esse menino aqui, ele meio que, demônio, tem uma certa solidariedade com o menino. com o Connor Bird, que ele tá possuindo, né? Ele olha pra foto antes de acabar o filme. Ele olha pra foto do menino, da foto do menino desaparecido. E aí ele cruza a linha também, né? Ele cruza a linha porque quando o demônio... A gente aprende isso durante o filme, né? Quando a pessoa possuída cruza essa linha, esse círculo branco de cal, o demônio sofre e acaba tendo que sair do corpo. Então pra ele continuar no corpo, ele precisa continuar nesse círculo, dentro do círculo. O que é um tema fantástico, que reflete, né? É um outro motivo, né? Um motif que reflete tudo isso no filme, né? Pra você continuar num círculo narcísico, doentio, mortífero, pro demônio continuar dentro de você, você precisa continuar no círculo. Se você sair desse círculo, o demônio tem que ir embora. Se você viver o luto e superar e sair desse ciclo vicioso, você consegue superar, né, perdas. Pra você não superar, pra você continuar narcísico e melancólico em si mesmo, você tem que continuar naquele círculo ali, endemoniado. Então, o próprio demônio sai, ele pula a linha e ele libera o menino. E o menino, ele tá ali, beleza, a salvo, voltou a ser ele mesmo e a polícia salva ele. É, quando a polícia encontra, ele já é ele mesmo, não é mais o demônio, né? É o menino sequestrado, né? Exatamente, né? E a mãe também, essa cena belíssima que eu falei, ela finalmente decide quebrar o círculo, mas no filme deixa super implícito, né? Que ela tá ali na piscina, abraçada com a filha, como se fosse um último abraço, né? Porque ela sabe que a polícia vai chegar. Então é uma despedida da filha. Então acho que os três quebram, né? No final do filme. É, eu não sei. Eu acho que o final talvez seja um pouco ambíguo, assim, pra mim. Porque eu não sei se ela exatamente quebra, assim, tô falando aqui da Laura, né? Da personagem da Sally Hawkins. Não sei se ela quebra o círculo, porque, assim, a última cena que a gente vê é justamente ela dentro do círculo, né? E é um círculo todo preto, inclusive, ela na piscina. E ela tá abraçada. E é uma cena, assim, ao mesmo tempo de partir o coração, mas de uma abjeção muito grande, né? Porque ela tá abraçada ao cadáver putrefato da própria filha dela dentro desse círculo, né? Uau, senhor. Uma imagem fortíssima, assim, que funciona em vários níveis, assim. É uma imagem horrorosa, mas é uma imagem extremamente emotiva também, de uma mãe vivendo o luto dela, vivendo a dor da perda dela, assim, em sua capacidade mais terrível. Mas, bom, enfim, isso é aberto a interpretações, assim, sabe? Eu não sei se ela realmente consegue romper o círculo, porque justamente a última imagem do filme é ela dentro do círculo. Agora, é engraçado, né, essa figura desse demônio, né? O Diego, ele gostou do demônio que possui o menino. Eu achei ele muito interessante também, mas ao mesmo tempo, assim, apesar dos chifres, né, que ele tem, apesar daquela aparência funérea também que o menino vai adquirindo ao longo do filme, eu não sei, eu acho que pros irmãos Philippot, né, eu fico tentando traçar um paralelo, assim, sabe, com o filme anterior deles, né, o primeiro filme deles, eu acho que os irmãos Philippot têm uma visão meio amoral daquilo que é sobrenatural. Sabe, no sentido que o sobrenatural, afinal de contas, é bom, ele é ruim. A gente separa, né, o sobrenatural em duas categorias. Né? Você tem a categoria angelical, né, dos entes sobrenaturais bonzinhos que estão aqui para ajudar, para nos guiar e etc, etc, etc. E você tem a outra categoria dos demônios, né, que querem, né, ver o oco, que querem nos fuder. Né? Mas a gente não sabe, na verdade. A gente não sabe se essa entidade, né, que possui o Connor, ela é de fato uma entidade maligna, né? Ela tem uma aparência terrível, mas o que ela quer de fato, sabe? O que ela tá tentando fazer, o que ela tá querendo passar pra gente? Você não sabe. E eu acho que tá aí uma das coisas interessantes a respeito do filme também, a respeito dessa visão do sobrenatural que os irmãos Philippot têm. Que é, tanto no Talk to Me quanto agora no Bring Her Back, você tem personagens que, de certa forma, estão tentando controlar esse sobrenatural. De alguma maneira. No Talk to Me, você tem aqueles adolescentes que estão fazendo aquela brincadeira, né, de pegar na mão mumificada, né, e incorporar o espírito. Então, é uma espécie de controle. Né? Se eu tô controlando aqui esses espíritos, né, tô vendo de qual é, tô brincando com eles. E agora você tem essa nova tentativa, quer dizer, uma outra tentativa diferente, né, de você controlar os espíritos, né, mas com o intuito de você trazer de volta a alma de uma pessoa que você perdeu, através de um ritual, né, muito esquisito. Né, que você não sabe, que eu também gostei disso no filme, você não sabe a origem desse ritual, você não sabe o que é. Então, no final das contas, assim, essa visão do sobrenatural, ela é muito ampla, e ela é muito além dessas nossas categorizações do que é bom, do que é mal, do que é ruim, do que não é, mas o fato é, para os irmãos Philippot, qualquer tentativa de você controlar, qualquer tentativa de controle, está fadada ao fracasso, porque você não entende, de fato, quem é que está do outro lado, ou o que é que está do outro lado, e eu acho que isso também aparece no filme de outras formas, essa tentativa de controle por mais bem-intencionada que ela seja. Como, por exemplo, o Andy tentando controlar aquilo que a Piper percebe do mundo com o intuito de protegê-la. Ou então, de novo, a Laura, assim, tentando controlar para que a filha dela não sofra ou não se afogue. Ou seja, essas tentativas de controle, elas são falhas, né? Elas, no final das contas, elas estão fadadas ao fracasso. Elas não vão dar certo. Você não vai conseguir aquilo que você quer se você tentar controlar as coisas de uma forma assim, muito estreita, muito severa. O ideal talvez seria você não trazer ela de volta, mas deixar ela ir, né? Deixar as coisas assumirem um livre curso e lidar com as consequências disso de uma forma mais leve. Você pode dizer que tem tipo uma moral, né, desses dois, dos dois filmes até agora, né? Tipo, a linha condutora deles é não brincar com isso que você não entende direito, né? Com esse além, com esses espíritos e tal. Exato. Você tem que negar o título do filme, né? Que os dois títulos são comandos, né? Faça ela voltar, fale comigo. Então, não faça ela voltar, não fale comigo. E o próximo filme deles, imagino que vai ser um comando também, né? Vamos ver. Queria só complementar, assim, que eu acho que esse negócio do demônio, ele, o fato dele ser faminto, né? E dele, uma das funções principais, né? O desejo dele, né? Se você pensar na perspectiva do demônio, é ele tá ali para poder comer um cadáver, é isso que ele quer? Em troca de fazer a troca de almas, o transporte das almas. Eu acho interessante isso como uma metáfora desse sentimento melancólico e narcísico que a gente tem falado. Porque é interessante que quanto mais você alimenta uma pulsão narcísica, né? Como a dela, né? Como a da Laura, mais ela fica esfomeada, né? Não tem fim. Por isso que é circular. Que é infinito. Você pode continuar a ficar melancólico, né? E faminto para sempre, porque você nunca tá satisfeito. Então eu achei que o demônio, né? Que o grande, a coisa que o demônio faz é comer, né? É você, ele tem que alimentar o demônio para você ter a sua filha de volta. Eu acho uma metáfora perfeita, né? Porque acontece realmente, né? Na vida real. Você alimenta os seus demônios, né? Você alimenta a sua tristeza, você alimenta a sua melancolia, né? Você alimenta aquilo que tá te prendendo, aquele estado afetivo lodoso, que aliás isso é uma das outras metáforas visuais do filme que eu achei muito interessantes também, né? Porque a menina, ela morre numa piscina, né? Ela morre afogada. E isso, desculpa fazer uma viagem filosófica, semiótica, que isso lembra um pouquinho, assim, uma frase que eu li há muito tempo atrás, em um livro que eu acho muito interessante, aquele A Água e os Sonhos, do Gaston Bachelard, em que ele fala, eu tenho esse livro aqui, depois eu fui atrás da frase, né, e ela fala o seguinte: a água é uma mãe vingativa quando ela não é aceita como mãe redentora. Falando assim sobre a imaginação da água, né? Que é o que acontece com a personagem da Laura. Ela perde o status de mãe redentora dela quando ela falha ao tentar salvar a filha dela. Então, assim, é como se esse papel fosse negado a ela, né? E ela se torna, né, a partir daí, uma mãe vingativa, assim, uma mãe que vai fazer tudo, né? Assim, uma mãe devoradora, né? Uma mãe que vai fazer tudo para poder restituir esse papel para ela, inclusive matar uma galera aí à torta direita. Assim, vai matar coitada da Piper, vai matar o Andy, matar a ex-melhor amiga dela. Ela lá, a Wendy também, sabe, ela não tá nem aí. Ela é uma personagem narcisista, né, que só pensa nesse objetivo dela. E é interessante e bonito também ver como o final do filme é justamente ela na água. Ela dentro da piscina, abraçando a filha dela. Ou seja, novamente, parece que ela não saiu desse lugar. E enquanto as chuvas vão caindo, né, ao longo do filme, você vai ver que tem algumas cenas aqui e ali, né, que mostram a lama entrando na piscina, a lama tomando conta, né, daquele jardim, daquele gramado que fica na frente da casa. E enfatizando essa fala do Diego, assim, sabe, que eu acho que é interessante, né, que é você alimentar os seus demônios. E você vê que a melancolia, né, ela não apenas devora tudo, devora qualquer coisa na frente dela, como ela é autofágica também. Você vê que o menino tem uma hora que ele começa a se comer, que é uma imagem horrível, assim, é fantástico pro filme, né? Mas é uma imagem absolutamente horripilante. E eu acho que talvez se houver uma boa representação do que é esse luto não resolvido do melancólico, você colocar uma criança endemoniada comendo o próprio braço, sabe? Se comendo, eu acho que aí você tem uma das metáforas mais poderosas do filme e, de novo, assim, reforçando o que eu já falei, que torna esse filme bom pra caralho. Então, galera, esse foi o nosso episódio do Faça Ela Voltar, lançamento, terrorzão profundo, pesado, assim, muito legal, vale a pena. Se você ouviu o episódio assim que ele saiu, o filme tá no cinema agora, então é o momento ideal de assistir na tela grandona, assim, recomendamos muito aqui do programa. É, episódio que vem já vai ter temporada nova, né, só que antes de anunciar, eu queria perguntar pra vocês dois as recomendações da semana, as dicas da semana. Igão, qual é a sua dica da semana? Minha dica da semana é pra aqueles fãs do cinema trash, de horror, absolutamente delicioso, esses guilty pleasures, prazeres culpáveis, que eu não tenho vergonha nenhuma de admitir. Esse é um filme de 1985, filme italiano de horror, direção do Lamberto Bava, filho do grande Mario Bava. Demônios, Demoni, o nome desse filme. Maravilhoso, é essa história da possessão demoníaca, dos demônios que vão literalmente tocando o terror no cinema. Ah, me lembrou muito esse filme, e é um filme assim, é um filme trash, que eu acho delicioso de se assistir, sabe? Então, se você é fã de terror italiano, esse filme ele não chega a ser diálogo, não, porque diálogo, de novo, a gente tá falando de um movimento, assim, sabe, final dos anos 60, começo dos anos 70, aqueles filmes do Argento, do próprio Bava, Pai, esse filme não é um diálogo, né? Mas é um filme de horror italiano, né, dos anos 80, super gory, super violento, super exagerado, com uma trilha sonora de thrash metal, speed metal, totalmente descabida, um herói que no final do filme pega uma katana e sai decepando cabeças de pessoas, numa cena absolutamente absurda e sanguinolenta, dentro de um teatro, e tem uns punks no filme que ficam rodando o teatro o tempo todo, não tem motivo nenhum daqueles punks estarem fazendo, né? Mas eles estão lá, tocando, é um filme maravilhoso, maravilhoso esse filme, assistam, assim, ele não tem pé nem cabeça como um bom filme de horror exagerado e gore deveria ser. Assistam Demoni, né, de Lamberto Bava. Eu acho que é um grande programa. Muito bom. A trilha não é do Goblin? Aquela banda... Sim, que fez a trilha sonora do Suspiro, assim, a trilha sonora do Goblin. Tudo isso. O Goblin é da hora. Perfeito. Diegão, e você? Qual é a sua dica da semana, velho? A minha recomendação é baseada nessa grande vilã, protagonista barra antagonista, né, que é a Laura, né? Porque ela de fato é uma vilã tridimensional, né? Uma vilã humana. Ela é uma vilã que realmente o horror... que ela pode causar nos espectadores, né? É um horror moral, porque é algo que os seres humanos fazem um com o outro. Então, o filme tem um aspecto sobrenatural, né? Que é o demônio, mas a grande vilã, a grande antagonista é a Laura, né? As coisas que ela faz, as coisas que ela tá disposta a fazer, são coisas demoníacas e maléficas e maquiavélicas, muito mais do que o próprio demônio faz, né? O próprio demônio tá ali pra se alimentar e pra atender o desejo dela. Então, eu achei que ela realmente amedronta, ela dá raiva, né? Você quer ficar batendo nela durante o filme, né? Ela realmente é muito cruel, sabe? É difícil perdoá-la, sabe? Mesmo ela sendo tridimensional, ela sendo humana, ela, sabe? É muito difícil. Então eu quis recomendar um filme com uma vilã parecida, com uma das grandes vilãs femininas da história do cinema, que é também uma vilã humana, que é também um filme que trabalha o horror moral, né? O horror que não é fantástico totalmente, né? Um horror que é causado, né? Que é provocado pelo ser humano, pela nossa capacidade de ser cruel e mal com o outro. Então é o Misery, né? Louca Obsessão, grande vilã Annie Wilkes, personagem que é a fã número um da personagem Misery no filme, né? Ela aprisiona o escritor da série de livros que ela gosta de ler. Ela salva a vida dele e depois aprisiona ele. Escrito pelo Stephen King. Acho pra mim o melhor livro de Stephen King. Eu já falo aqui. A notícia bomba que eu dou. No livro, pra mim, o melhor livro mais bem escrito, número um do Stephen King, de todos os 60 mil livros que ele escreveu, é Misery. Leiam Misery. Se você quer ler Stephen King, comece por Misery, que pra mim é o melhor livro dele. Fantástico, fantástico. O filme também é muito bom, então eu recomendo o filme Louca Obsessão em português, que das raríssimas vezes ela foi tão bem, ela foi tão convincente, foi tão maravilhosa, que das raríssimas vezes que uma atriz, atriz ou ator, né, ganhou o Oscar de melhor atriz, melhor ator, por uma atuação em um filme de terror, que foi a Kathy Bates, que fez a personagem de forma brilhante. Então assistam Louca Obsessão. Essa é a minha recomendação. Muito bom. Realmente é chocante. Tão tosca que ela é no filme. Bom, a minha dica é um filme bem menos conhecido, né? É um filme de 2016, inglês. Inclusive, eu já recomendei uma daquelas listas de filmes que a gente às vezes faz para um ouvinte, mas eu nunca foi a minha dica da semana, né? Então vai ser agora. Aqui no Brasil chama Vozes da Escuridão, que em inglês, o título original é A Dark Song, uma canção obscura, né? Que me lembrou bastante o filme, que só tem dois personagens, uma mãe, cujo aquele filho morreu, e um cara que ela contrata, um bruxo assim, meio satanista, meio Aleister Crowley, assim. E eles têm que passar um processo que o cara faz ela passar por uma provação lá, ficar com ele, passar um ano lá numa casa, e ele fica fazendo rituais e não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque ela quer poder falar com a criança dela que morreu. Ela tem que passar por todo esse esquema, assim, pra tentar entrar em contato com o filho que morreu. E só que, né, nesse filme de hoje, dos irmãos Filippo, ela tem que, né, torturar e matar outras pessoas. Nesse filme da Voz da Escuridão, ela que tem que meio que passar por uma provação para tentar falar com a filha ou com o filho que morreu. Filme bem legal, muito massa. Só tem dois atores, basicamente, a protagonista e o bruxo lá que ela contrata, que é um cara bem escroto, mau caráter, assim. Mas é um filme bem legal, eu recomendo bastante. Vozes da Escuridão, A Dark Song, de 2016, do Liam Gavin, o diretor. Então é isso, galera. Nossa dica da semana. Esse foi o nosso episódio do Bring Her Back. Agora sim, finalmente, anunciando a próxima temporada. A gente estava querendo fazer faz tempo algo assim, ainda mais que a gente fala muito de terror e, né, assuntos mais pesados. A gente achou que valia a pena fazer uma temporada sobre o que afetou a gente, né? Nós como espectadores, quando a gente era criança, adolescente, a gente decidiu, vamos fazer a temporada da infância do Acervo. Então, né, são filmes importantes, formativos, assim, para nós três. Não necessariamente hiper clássicos importantes ou filmes que marcaram, assim, nosso desenvolvimento como cinéfilos, mas sim filmes que marcaram a gente quando éramos jovens, né? Então, espere filmes mais populares, filmes mais... tem uma comédia que eu escolhi, tem filmes de fantasia, mas eu, pelo que eu sei da lista, que eu já vi todos têm assunto, todos vão dar para papos perfeitos aqui. Vamos analisar como sempre, né? Só que em vez de falar de criança mordendo faca, né, a gente vai falar de, por exemplo, o primeiro filme agora, a seleção do Diego, Superman, o filme de 78, né, o primeirão lá do Christopher Reeve, que é um filme que marcou, né, o primeiro filme de super-herói de quadrinhos da era moderna, né, porque antes disso só tinha aquele do Batman, do Adam West, e a partir do Superman é que começou toda essa onda, que até hoje em dia tá aí, né? Filme bem importante pra mim também, né? Mas foi seleção do Diego. Então é isso, galera. Esperamos vocês daqui a duas semanas pro nosso inauguração da temporada da infância do Acervo. Então bora dar tchau. Diegão, você que escolheu o próximo filme, dê tchau, por favor. Preparem-se pra um Diego emocionado, empolgadíssimo, né? E que fica arrepiado só de ouvir o Marlon Brando falando com o Super-Homem, né? Com o Christopher Reeve. Né? Tipo assim, you were prepared to do good, uma coisa assim, sabe? Realmente é uma coisa que me marcou. Vocês vão ver, né, essa temporada inteira, filmes, assim, normais, filmes que você, se você assistir de fora, né, vocês vão achar filmes legais, bons, divertidos e tal, mas que pra gente tem um significado tão profundo, né? E a gente vai falar de uma forma realmente emocionada sobre cenas assim. É mesmo, você viu tudo isso nessa cena. Prepare-se para pessoas assim empolgadíssimas, né, falando sobre filmes com fantoches, por exemplo, né? Olha lá, não fale mal dos meus fantoches, viu? Vai ser uma temporada amorosa, uma temporada que a gente vai falar de filmes que a gente realmente ama do fundo do coração, que a gente assistiu com 7, 8 anos, 10 anos, que a gente ama até hoje, já viu 20, 30 vezes. Então prepare-se para muita, muita emoção e rasgação de seda e sinceridade. Anos 80, né? Claro. E bom, Igão, você tá. Dá tchau pros ouvintes. Tchau. Depois dessa despedida melosa, dessa. Prepare uns lenços, aquela caixinha de lenço de papel, para uma temporada melíflua para o bem e para o mal. Assim, uma temporada escorrendo açúcar e alcaçuz e tudo que é doce. Temporada sentimental, sentimentalóide. Diegão quase chorou aqui, que desgraça. Eu também vou chorar, Filipão vai chorar. Não, o Filipão talvez não chore, porque o Filipão a gente sabe que nada faz esse homem chorar. Coração de pedra. Só de ouvir os acordes, né? Eu já choro. Putz, querido, eu já tô tendo pesadelo com isso, mas tudo bem. Gente, muito obrigado. Muito obrigado pela audiência. Cavaleiros, foi ótimo ter falado com vocês a respeito desse filme Bring Her Back, que eu acho que é um filme excelente, né? E estou ansioso e temeroso ao mesmo tempo para o início da nossa próxima temporada, porque eu sei que choraremos todos os três de emoção ou de raiva mesmo. E como sempre, gente, enviem suas sugestões, suas dúvidas, suas críticas, seus elogios para as nossas contas no Instagram, no Spotify. A gente lê todas com muito prazer e fico esperando a audiência de vocês para a nossa próxima temporada. Muito ansioso para isso, e é isso. Um grande beijo para vocês e até. É isso aí, galera. Esperamos vocês daqui a duas semanas. Valeu pela audiência. Falou!